WC no beat. E você achando mesmo que não ia rebolar a bunda nesse verão, WC, né? Acalma, cê abre meu zíper. Acalma, cê abre meu zíper. Deixa na cama seu glitter. Deixa na cama seu glitter. Quer vir o Cris e Cacique? Cacique. O nego e tu é mais um hit. É hit. Já tá me cantando strip ouvindo WC no beat. Ela é o perigo, mas eu gosto de problema. Menina malvada com uma cara de marreta. Linda, eu admito que tu representa. Então senta, senta, vai em câmera lenta, yeah. Eu tô sozinho. Pensamento bom, lembrei de você. Sabe, rola mó tesão quando nós se vê. Preparada, você vem que hoje a noite é de prazer. Traz aquela outra doida que os amigos quer foder. Caixota, trava no pau, que foda. Sensacional, caixota. Negócio. Chama todas elas, chama as novinha. Hoje vai rolar festinha, hoje não vai ter gracinha. Vai WC no beat, hoje eu tô amarradão. Kevin, o Cris com o nego, ela jogando o seu rabetão. Torre da toa, torre da boa. Tranquilão no baile, vendo ela descendo até o chão. Vai, se solta, se joga, mostra quem você é. Pode ficar soltinha, faz o que tu quiser. Sai da frente, essa é a mulher. Ai, muito salto, pouca roupa. Ai, me solta. Então fica, relaxa, que aqui é o seu lugar. Eu trouxe uma vodka e umas flor pra nós bolar. Ela é do tipo de danada que é muito louca e adora o perigo. Sexta-feira eu não duvido nada dela me chamar pra fuder com as amigas dos amigos. Várias danadinhas no contatinho do bar. Mas todo dia que ela me liga eu quero mais. Brota na minha base que hoje o Tuê vai te ensinar. Hoje eu vou te ensinar. Foda-se a polícia, deixa a putaria começar. Quando o volume aumentar, tô vivendo a vida no luxo. Eu sei que esse é meu lugar. Eu sei que esse é o meu lugar. Liga suas amigas e deixa a brincadeira estartar. WC no beat. Caixota, trava no pau, que foda. Sensacional.